Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Noite, lá na minha quebrada, olho para frente, mas não vejo nada. Andando sozinho, Deus e eu, escuridão total, mó breu. Mas não me preocupo, ando mais um pouco e logo eu escuto e paro pra pensar o que foi que aconteceu. Um pipoco, dois pipocos, será que alguém morreu? Fico ali parado, um pouco preocupado, podia ser eu. Será que é mano meu? No outro dia, 7 horas, os homens tão chegando com sua laia. São 10 horas de atraso, isso é paia, quem morreu foi o negão. Foi 2 tecos no peito, um que acertou o coração. Nessa quebrada tudo é foda, vacilou neguinho boda. Eternamente, falo a verdade, minha mente é consciente. Falo da vida e de tudo que nela passa, vários manos já morreu. Será que isso não basta? Violência na cidade, nada é felicidade. Os homens estão aí para proteger. Mentira, na verdade ele só quer se poder com cacetete na mão. Ele se diz seu tal, com 8 anos na cintura, impõe sua moral. Mas não me preocupo, na minha eu tô em paz. Mas pra eles não tem nada a ver, tanto faz se sou bom ou sou ruim. Se não vão com a minha cara, na minha vida põe um fim. Essa quebra que falei é o Parque Anhanguera, periferia da cidade que só tem viela, maconha, cocaína e mela. Moro aqui há 12 anos, conheço todo mundo no PA, não me perco. Conheço cada esquina, cada beco. Moro na Rua da Paz, que faz esquina com a Sol Nascente. E é de lá que eu vejo o Sol Poente, sentado sobre o muro lá de casa, pensando na vida, analisando. Puta que pariu, já fazem alguns anos que mudei pra cá. Isso aqui mudou demais, não dá nem pra acreditar, rapaziada. Tudo em paz, se depender de minha ideia, não haverá briga jamais. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Não sei se falei, mas agora eu vou falar. Se você é um playboy e aqui não quer morar, eu te dou uma ideia, pega o beco, sai voado. Parque Anhanguera é foda, tá ligado? Aqui somos chegado, de rocha somos amigo. Se não vacilar, pode crer, verá tranquilo. Tem quebra que se semelha a uma favela. Dá-se os tiros, feche a janela. Aqui o que mais se vê, não passa na TV. Neguinho fumando em todo canto da rua. Se quiser entrar na onda, a cabeça é sua. Na minha eu tô legal, não me leve a mal. Curto rap, mas não mexo com brau. Por isso que falei, então preste atenção. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão. Quero ver todos unidos cantando meu refrão. Parque Anhanguera é quebra de responsa, meu irmão.